Yeah, ya tú sabes, Happy Flow, Gooser, Antrax, Represent, Brasil, Portugal, Cuba, conexão, Ei, de Quarteira a São Paulo, é submundo. Κτίνος που ξυπνάει από το μνήμα. Ζωντανεύω, κάνω ακόμα ένα βήμα. Έρχομαι δίπλα σου, όμως δεν με έχεις δει. Βλέπεις μόνο τη σκιά μου στον τοίχο που θα φανεί. Δεν είμαι τύπος που γουστάρει τα βαντούρια. Μέσα σε κλαμπάκια με τυχαία πατσαβούρια. Να παίζω όπου να είναι μόνο για να πληρωθώ. Γιατί μόνη μη ξεφύλα μου να φταίει το ρευστό. Έπνε. Ποτέ δεν παίζουνε διαλύματα. Δεν σταματάνε μες στο μυαλό τα μηχανήματα. Πάντα κάτι έχω στο μυαλό μου και δουλεύω. Μα δεν κοιτάζω σαν τους άλλους πως να ανέβω. Είμαι μπροστά σου και μακριά σου, γι' αυτό πιάσου. Ετοιμάζω βόμβα που θα σκάσει στα μυαλά σου. Μάχη με λάθη, μάχη με πάθη και με ψέμα. Διανομή κατοίκων υλικό μέσα σε δέμα. Eu sou puro hip hop και entro na sua mente. De repente, deixando a sua ira e vontade de vencer completamente. Deficiente e doente, rimador aqui dos pampa. Animal, assassino. Que tem sede de vingança. Acabo com MC que não pensa e só canta. Do RS até Sampa, de Sampa até a Grécia. Tava louco pra entrar, só esperando a hora certa. Vindo com a ideia concreta, MC que se completa. Com beat underground, envolvendo na cabeça. Bem na caixa se acerta. Mostre o seu dom, as linhas foram escritas. Encaixadas bem perfeitamente dentro desse som. Eu abuso do lírico, vindo do coração. Cada verso é cuspido com amor e compaixão. E só se identifica quem tem autenticação. Certo grau de elevação. Paixão unida a dedicação. Abandonado, reciclado, en este mundo me he quedado. Mal mirado, no aceptado, pero sigo esperando. Mi mente bien cansada, mi alma angustiada. Una vida frustrada que no mira el pasado. Un presente envenenado, esa es mi realidad. Un futuro muy incierto, ¿qué será lo que vendrá? Pregunta matinal que me tiene atormentado. Y a pesar de mucho esfuerzo, la respuesta no he encontrado. Querer y no poder, conquistar y no tener. Que eso no te pare, que tu mente te ampare. Aunque sea solo en sueño, no seas tan y sueño solo para esconder la amargura que va dentro de tu ser. Yeah. Hey. Isto é Brasil, Grécia e Portugal, conexão bem fodida, isto é universal. O mundo vai girando e eu não vejo a verdade. Vou batalhar por isto, eu só quero igualdade. Neste minuto quantas pessoas passam fome. O ódio e a raiva que este planeta consome. As pessoas são más e só pensam no bem-estar. Quantas tropas pela pátria morreram em Bagdá. Injustiças que eu agora já estou farto. Vai-se raptar o presidente e pedir um resgate. Para ele sentir na pele o que o nosso povo passa. Pega na metralhadora e deem-lhe de rajada. Sou Antrax, aquele que foi criado no meio das trevas. Represento o submundo, me considero no meio da guerra. Preparado, muito bem formado, não passo mano. Eu faço o que faço, aqui tô um pouco me lixando. Não importa mais de que lado você vive. Mais cedo ou mais tarde chegará a notícia triste. Insista, invista na sua venda de sentimentos. Seja sempre o coitado, manipule os pensamentos. Pois sabe que sua fama não é fruto do seu talento. Pois não sabe mostrar o que habita aí dentro. Aqui não me contento com as migalhas que você deixa. Não serei seu seguidor, não quero tua recompensa. Prefiro a minha estrada sozinha e depressiva. De encontro com pessoas que sempre se identificam. Valores, palavras que nos mantêm nesse caminho. Sozinho no pensamento, mas rodeado de amigos. Do outro lado do mundo, eu sei que alguém tá me escutando. Não entende as palavras, mas entende que estamos lutando. Esse é o pagamento do amor depositado. De quem se manteve firme e disposto como soldado. Conexão, Grécia, Brasil, Cuba, Portugal.